Introdução Workshop 510. Capturando Energia. História do Desenvolvimento da Tecnologia. Céu e Inferno. Amando a Alma da Fisicalidade. Armagedon. Hoje, o Sr. Cash abriu uma porta muito grande para a nossa vida no espaço e como temos de ser responsáveis por nós mesmos se quisermos ser realmente independentes e almas de plasma livres no universo. Primeiro ele falou sobre como absorvemos energia neste planeta através do ato de comer. Sempre pensamos que recebíamos a energia através da comida, mas descobrimos que comer talvez seja mais um prazer emocional do que de fato receber energia. A ingestão de alimentos em si representa muito pouco do que absorvemos. Na verdade, o processo digestivo cria sementes de campo em nosso estômago que atraem campos de energia universal para o nosso corpo e que nós assim absorvemos. Hoje ele chama essas sementes de armadilhas, pois elas capturam a energia de todo o cosmos. Mas a principal fonte de energia vem do ar que respiramos. Nesse processo, conseguimos de alguma forma criar uma semente a partir da parte material do ar, semelhante à forma como o nosso corpo cria sementes a partir dos alimentos. Há energias superiores e inferiores que obtemos do ar. Mas o objetivo de tudo isso é alimentar a alma do homem para que ela ganhe força de campo suficiente para se elevar e se tornar uma alma independente. E para podermos sobreviver no espaço, temos de ser capazes de alimentar a alma. Há um padrão específico sobre como o Sr. Cash tem compartilhado a tecnologia na Terra que pode ser interessante para nós sabermos. Em 2008, o Sr. Cash foi ao Irã e na Universidade Sharif, eles demonstraram com sucesso a elevação, a decolagem e o movimento usando os campos de plasma. O Irã foi o único governo disposto a trabalhar com o Sr. Cash e a concordar com sua aplicação pacífica. Mas lembre-se também de que se tratava de um voo em estado de matéria, ou o que ele chama de OVNIs. Depois de provar o voo, ele passou para os cientistas desenvolverem a tecnologia em segundo plano. Não sabemos até onde eles foram com isso. Com esse tipo de desenvolvimento, eles precisam fornecer tudo para o ser humano da mesma forma que a Terra faz no espaço. Portanto, a pergunta óbvia que os cientistas e oficiais iranianos fizeram foi: o que faremos em seguida quando chegarmos à Lua ou a um planeta? Como sobreviveremos no espaço? Não sabemos o que os iranianos têm feito em relação a essa próxima etapa, mas nos últimos 15 anos, o Sr. Cash começou a ensinar aos humanos, como buscadores de conhecimento, como fazer materiais nano, então GANs, magraves, e trabalhar com os campos na agricultura, saúde, energia e todas as coisas necessárias para se viver no espaço. Isso é o que nós, como buscadores de conhecimento, temos feito todos esses anos, preparando-nos para a nossa vida no espaço. Como os governos não estavam interessados em trabalhar com a alma, então o Sr. Cash se voltou para nós, buscadores de conhecimento, e começou a nos ensinar sobre a alma. Porque com esse conhecimento podemos viajar com a alma para qualquer lugar no universo instantaneamente. O Sr. Cash ensinou aos iranianos a viagem pelo plasma do estado da matéria, e então ensinou ao resto da humanidade, como buscadores de conhecimento, como viajar com a alma. A viagem da alma para nós começou em 6 de junho de 2022, quando os buscadores de conhecimento foram à Lua com sua alma, conforme prometido. Para que isso acontecesse, ele teve de nos ensinar que, como seres humanos, temos uma alma da fisicalidade, uma alma do homem e uma fisicalidade. Algumas pessoas espirituais neste planeta tiveram certas ideias sobre essas coisas, mas nada tão claro quanto a maneira como o Sr. Cash vem ensinando para nós. Esse conhecimento está muito além de qualquer coisa que já tivemos antes. Ele deu realidade a isso quando colocou 3 cadeiras no sistema de voo em Lins, representando a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do homem. Todos nós podemos testemunhar o que os buscadores de conhecimento passaram e as experiências que eles tiveram. Nesses últimos 2 anos, provamos que podemos viajar com a alma, mas ainda não chegamos ao ponto de transmutar a fisicalidade. Esse será o último estágio quando a humanidade estiver pronta. Ele tinha uma tarefa muito grande para nos ensinar sobre a alma, e para muitos de nós, era muito estranho relacionar a alma com a ciência. Mas agora entendemos por que isso era tão importante e a chave para a nossa vida no espaço. Ele disse que completamos o conhecimento e estamos prontos para ir para a próxima etapa. O ensinamento de hoje é sobre essa próxima etapa e para que comecemos a pensar sobre isso. E ele disse que essa etapa só pode ser alcançada por nós mesmos e por mais ninguém. Os ensinamentos do Sr. Cash de hoje nos colocaram em um dilema. E este dilema é: será que estamos prontos para sermos totalmente responsáveis por nossos pensamentos, sentimentos e ações e nos tornarmos uma alma de plasma individual livre que está conectada à totalidade e tem a liberdade do universo? Primeiro, ele nos ensinou que quando a alma se separa da fisicalidade, a alma da fisicalidade transfere toda a sua energia para a alma do homem e a alma assim segue para o novo destino. Ele usou o exemplo de uma mãe e um filho pendurados em um penhasco. A mãe diz ao filho para pegar tudo que está na mochila dela e seguir com a sua vida, pois o tempo dela havia terminado. A alma do homem aqui é a criança e leva tudo com ela para seu novo destino. E a alma da fisicalidade se dissolve novamente nos campos. Mas agora temos de prestar atenção com cuidado aqui. O novo destino é determinado pelas ações da alma enquanto estava viva na fisicalidade. Isso significa que a quantidade de força de campo que a alma acumulou na Terra ao viver do etos de Mitra determina para onde ela irá no universo. A alma não tem escolha, ela tem que ir para onde corresponder à força de campo. Quando essa separação ocorrer, a alma do homem e a alma da fisicalidade não poderão mais interagir. Se entendermos isso, então entenderemos o que eles estavam tentando nos ensinar quando nos ensinaram sobre o inferno. Há outras opções na vida, mas isso significa que temos de ter conhecimento dessas opções enquanto estamos vivos. Mas primeiro, vamos esclarecer essa questão sobre céu e inferno aqui. As religiões ensinaram ao homem macaco sobre céu e inferno para protegê-lo de si mesmo. Mas então tudo foi distorcido e tudo foi jogado fora. O resultado foi que o ego ficou cada vez mais forte. A palavra céu se refere a quando fazemos coisas boas para os outros e para nós mesmos. Então as coisas boas voltam para nós. Basta olharmos para a nossa vida para ver que isso é verdade. Quando pensamos nos outros antes de nós mesmos e agimos de acordo com isso, então os outros gostam de estar perto de nós, gostam da energia e querem fazer coisas boas para nós também. Parece ser uma lei natural da existência e do fluxo dos campos magnéticos e gravitacionais. Quando pensamos em nós mesmos primeiro, em primeiro lugar, e forçamos para ter tudo do nosso jeito, então vemos o oposto acontecendo em nossa vida. É uma contração que acontece. Embora na superfície pareça agradável e pareça que estamos conseguindo o que queremos, mas na realidade, nosso mundo está ficando cada vez menor quando fazemos isso. Mas para ver isso, temos de querer olhar para isso. Caso contrário, inventamos outra interpretação e enganamos a nós mesmos. Em nossa vida contraída, ficamos cada vez mais sozinhos. E lembre-se, o pior castigo do universo é isolar uma alma. Essa é a parte que estamos negando e fingimos que está tudo bem. Podemos facilmente fingir que não estamos sozinhos e nos cercar de pessoas que concordam conosco. Portanto, quando ouvimos o Sr. Cash ensinar isso sobre o inferno, lá dentro de nós não acreditamos de fato. Para começar, não entendemos o que ele quer dizer quando sempre menciona a palavra dimensão. Um dos significados é que a dimensão de nossa vida é o limite dos pensamentos que criamos para nós mesmos. Em outras palavras, qualquer pensamento que eu me permita ter se torna o tamanho do meu mundo. Portanto, Quando ele se refere ao inferno como estar em uma dimensão da vida em que você não pode decidir, muitas pessoas não entendem o que há de errado nisso. Isso porque, mesmo quando estou em meu próprio inferno criado por mim mesmo, eu não me sinto tão mal assim. Porque, na verdade, eu não sei o que está fora da minha dimensão. Esse é o significado de ignorância é uma benção. E é aí que entra o dilema. Se o Sr. Cash tivesse nos deixado sozinhos em nossa ignorância, então não haveria nenhum dilema e seríamos felizes em nosso pequeno mundo. Então lentamente avançaremos centímetro em centímetro pelos estágios da vida até finalmente chegarmos à nossa fonte, que é o Criador. De certa forma, iríamos tão devagar que isso seria chamado de eternidade. Esse método de transmutação ocorre automaticamente na morte, e não temos controle sobre isso e sobre onde iremos parar. E isso dura a vida de nossa alma. Entretanto, mesmo nesse método, se vivemos nossa vida de forma tão pura, podemos acabar voltando para o Criador. Pelo que acabamos de falar, deve estar claro que a maioria de nós, neste momento, está na trilha do inferno, e que quando a morte chegar, iremos para a próxima dimensão de acordo com o que coletamos aqui na Terra. E a maioria de nós não terá nenhum problema com isso. Mas agora, com o novo conhecimento que nos foi dado hoje, pode haver alguns de nós que queiram fazer mais com nossas vidas. Queremos tentar transmutar com nossas almas para qualquer dimensão. Isso também é o que ele chamou de próximo passo no processo de ensino. Os buscadores de conhecimento completaram o conhecimento sobre a capacidade de transmutar com a alma. Mas qual é o próximo passo? O próximo passo é ser capaz de usar a alma para se alimentar dos campos universais para poder sobreviver eternamente em qualquer dimensão e criar tudo o que precisamos para viver no ambiente em que queremos viver. Isso nos dará uma vida completa no universo, e não uma meia-vida de ir a algum lugar, mas não ser capaz de desfrutar de sua existência. Apenas transmutar nossa alma em algum lugar não é suficiente, porque podemos cometer um erro e acabar dissolvendo nossa alma em campos, ou acidentalmente atingir a Lua, e se a força do nosso campo coincidir com a de um pedregulho, por exemplo, podemos acabar na Lua por milhões de anos como um pedregulho. Em outras palavras, podemos transmutar para outro planeta sem ter o conhecimento completo da criação e ainda assim ficarmos presos em algum lugar. Para resolver esse problema, há uma maneira de criar uma semente que permitirá que a alma permaneça sempre unida e nunca se desintegre. Ainda não sabemos qual é esse método. E podemos criar outra semente que nos permitirá extrair os campos do universo para sobreviver. Esse é o mesmo processo pelo qual passamos ao ingerir alimentos e respirar ar na Terra. Mas se aprendermos a colocar a semente diretamente em nossa alma, então não precisaremos nos preocupar em comer ou respirar nunca mais. Mas ainda podemos comer se for algo que gostamos. Mas então o que acontece com as vidas que matamos para podermos ter prazer com isso? Há tanto conhecimento aqui que eu espero que a gente não se afogue nesse conhecimento todo. Mas nós não vamos nos afogar se tivermos devoção pela verdade. A próxima parte maravilhosa do conhecimento é que, como seres humanos, temos um caso especial aqui. Ou seja, temos uma alma da fisicalidade, que agora se torna muito útil e não devemos de forma alguma perder essa oportunidade, esquecendo-a e deixando-a morrer para que possamos assim nos libertar. Com esse conhecimento, não queremos nos libertar da alma da fisicalidade. Em vez disso, queremos treiná-la e guiá-la para seguir a alma e amá-la tanto que ela desejará se tornar parte de nós para sempre. O Sr. Cash comparou isso à física, onde descobriram algo chamado átomo fundamental. Esse átomo fundamental, de alguma forma, passa pela fissão, o que significa que ele se divide ou cria outro próton e outro elétron. Esse é o hidrogênio na ciência do plasma e o bloco de construção da criação. Talvez a parte desconhecida do motivo pelo qual ele se divide seja o que chamamos de amor do Criador por existir e querer manifestar a fisicalidade. Eu estava me perguntando por que temos de passar pelo processo de amar a alma da fisicalidade. Talvez seja porque fomos criados a partir da fisicalidade primeiro e não da alma primeiro. E agora temos de amar a alma da fisicalidade o suficiente para que complete o processo de se tornar parte de nós. Caso contrário, ela se dissolve novamente nos campos e nossa alma segue para outras dimensões do universo. Tudo isso é incrível. E será que o resto da comunidade universal tem esse conhecimento? Ou ele disse que era nosso trabalho espalhá-lo pelo universo? Ele disse que não há outra maneira de unir a alma do homem e a alma da fisicalidade a não ser por meio das emoções. Eu entendo que isso significa amar. A razão pela qual ter a alma da fisicalidade conosco é tão importante é porque então já temos dois plasmas para interagir um com o outro. E isso é o suficiente para criarmos vida e todas as outras coisas de que precisamos para desfrutar e compartilhar a vida. E não é esse o sistema Oasis que conhecemos? Mas nesse caso, ele disse em algum lugar, em um dos ensinamentos, que nossa própria alma atua como segundo plasma nesse sistema oásis. Ter a alma da fisicalidade conosco é como ter uma pederneira no bolso, então podemos acender uma fogueira sempre que quisermos. Portanto, provavelmente começaremos a nos acostumar com a ideia de que temos várias pessoas dentro de nós. Não queremos assustar ninguém, porque todo mundo tem isso, só que ainda não sabemos disso. E é realmente muito bom ter essa outra pessoa. A alma da fisicalidade não é ruim. Ela só precisa ser reconhecida pela alma e pela pessoa e ser treinada assim com amor sobre sua própria existência. É somente quando não temos conhecimento e temos medo que criamos problemas para nós mesmos. Recentemente, eu acordei dentro de um sono ou de um sonho e tive uma experiência clara com a alma da fisicalidade e descobri que ela não é de forma alguma ruim. Ela só precisa ser reconhecida e temos de ter conhecimento, paciência e amor. Acho que é para onde estamos indo agora, com os ensinamentos. Desde que me lembro da minha infância, sempre havia alguns pregadores de rua que a gente chamava que costumavam pregar que o fim do mundo estava chegando e que deveríamos nos arrepender e voltar para Deus. Na semana passada, o Sr. Cash estava avisando os americanos e israelenses que se continuassem com seus planos de cometer genocídio no Irã, então seus países seriam como se vivessem na Idade da Pedra novamente. Ele disse que os mensageiros poderiam fazer isso por vontade própria e que não precisariam nem de reatores. Então hoje, do nada, o Sr. Cash disse que os iranianos têm 100 mil mísseis apontados para Tel Aviv e que eles disseram ter mais armas secretas que os israelenses não conhecem. Eles sabem apenas sobre a mais simples, que eu acho que foi a que causou a destruição da base americana no Iraque. Então a Jordânia expulsou o embaixador israelense e espera-se que outras nações árabes também façam isso. Aqui ele deu a entender claramente que o que entendemos como Armagedon está prestes a se manifestar. Mas que essa é uma boa notícia para aqueles que estão esperando a chegada da paz eterna. Parece que primeiro, todos os fomentadores de guerra terão de brigar pela Terra Santa. E o maior fomentador de guerra perderá sua superioridade. E então a nova tecnologia e o novo conhecimento poderão assim surgir. Ele disse que definitivamente a paz vai vencer. Mas não sabemos como as coisas vão se desenrolar. Para mim, isso mostra que todos os líderes sabem sobre a nova tecnologia, sobre o Sr. Cash e sobre todos os desenvolvimentos que estão ocorrendo. Eles só estão jogando esse jogo para impedir que as massas saibam disso. É um jogo de manipulação inacreditável. Agora, o que dizer sobre o dia do armistício, neste sábado, 11 de novembro, em Londres? Os países podem participar da sessão do Zoom sem que ninguém saiba, mas quantos serão capazes de ir contra os seus mestres? Ele nos deu esperança de que uma pessoa muito influente concordou em comparecer no sábado, mas parecia que ele estava colocando muita expectativa nessa pessoa. Tanto que, de repente, ele só queria que não mais de 300 pessoas comparecessem, principalmente embaixadores e buscadores de conhecimento. Além disso, ele disse que havia grandes notícias da China e de outras nações que teriam um grande efeito, e que um governo, presumimos que seja a China, testemunhará aos outros países que sim, eles testaram a tecnologia e ela funciona. Estou supondo aqui que eles revelarão os resultados dos testes de criação de materiais a partir dos campos de plasma. Isso deve fazer com que todos os governos entrem em ação. E é importante que todos nós, buscadores de conhecimento, rezemos e mantenhamos nossa intenção positiva de que as almas dos líderes sejam trazidas para a reunião de embaixadores para promover a mudança. Pessoalmente, não estou esperando que nada se manifeste fisicamente, embora isso possa acontecer. Em vez disso, trata-se de nós, como buscadores de conhecimento, aceitarmos em nós mesmos que sim, queremos a mudança, e então espalharmos isso para as almas dos líderes por meio de seus embaixadores e além. Então, se a força de campo for suficiente, deveremos ver uma mudança na atitude de certos países, e em seguida, uma ruptura, e então uma convocação para mais reuniões para fazer essa bola rolar. E se isso não der certo, então ele terá que usar os satélites chineses para aumentar a força de campo do planeta. De qualquer forma, estamos nos movendo em direção à mudança de uma forma que não pode mais ser interrompida ou parada. Então, o próximo passo para os buscadores de conhecimento é a sessão de voo de novembro, na qual usaremos os sistemas para nos ajudar a criar luz entre nossas mãos. Essa luz virá da alma da fisicalidade e da alma do homem interagindo entre si. Então, finalmente, a transmutação começará a se espalhar entre os buscadores de conhecimento e então entre os outros. As unidades da cabeça também serão liberadas para ajudar nesse processo. Tudo está se encaixando de uma forma muito bonita e planejada. É preciso que continuemos a abrir nosso coração e a querer aprender, compartilhar e mudar. Como disse o Sr. Cash, nós somos a mudança. Outros tópicos desse workshop. Com sua alma você pode mudar sua fisicalidade. Com a nós, os mensageiros, mudamos a humanidade e sabemos como isso tomará forma. Para usar a força do campo de nossas almas para fazer uma mudança, ele disse que precisamos mirar as outras almas para mudar. Sem querer generalizar demais, mas tendo fé nos campos e na corretude do que estamos fazendo. O plasma terá mais energia para fazer mudanças. A alma do homem está no comando de seu próprio universo, o corpo. Os líderes religiosos não têm intenção de mudar ou reconhecer o Messias ou Mete, porque isso significaria que eles perderiam o poder e não poderiam mais abusar dos outros. O primeiro dos filhos de Deus, Moisés, foi pelo caminho errado com o conhecimento e infectou os outros filhos, ou seja, os cristãos e os muçulmanos. Agora, isso precisa ser corrigido. Todos que entrarem em contato com o conhecimento da criação serão transformados. Ninguém ficará intocado. A paz vencerá. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 510. Absorvemos energia por meio dos alimentos que digerimos, mas com qual força? Ensinamos recentemente que por meio da respiração de campos de ordem de força mais elevada, eles são absorvidos pela alma do homem pela parte de trás da garganta. E absorvemos campos por meio dos alimentos. A alma é alimentada por esses campos para atingir o ponto de maturidade em termos de força do campo. O alimento que passa pelo esôfago e o ar que desce para o pulmão alimentam continuamente a energia de ordem mais elevada para a alma do homem. Usamos o alimento sólido no estômago para criar gás e fazer uma armadilha para trazer os campos de energia do ambiente, das galáxias, do cosmos e de todo o resto. O corpo do homem precisa da Terra para criar uma armadilha para absorver as energias do ambiente. E a alma do homem também usa o conteúdo do ar que respiramos para criar uma armadilha para os mesmos campos, mas faz isso em sua própria ordem de campos para receber isso. A alma do homem recebe continuamente energia de ambas as armadilhas do alimento e do ar do ambiente. Essas armadilhas são sementes que atraem os campos de ordem superior que precisa absorver para sua operação. Por meio de algumas dessas forças de campo, podemos nos conectar com a avó, por exemplo, ou com velhos amigos que morreram, ou com futuros amigos e ter outras experiências. Às vezes dizemos que previmos o futuro e em nosso sonho sabíamos que encontraríamos uma determinada pessoa e isso aconteceu. Essas energias e campos nos conectam ao futuro e ao passado. Agora entendemos todo o processo. Os campos de energia da alma do homem serão elevados por meio da condição gasosa do que respiramos. A parte física vem do que o homem absorve. A respiração nos fornece mais energia do que jamais poderíamos imaginar antes. Há procedimentos de respiração que nos permitem controlar quando a alma se libera do corpo. Isso envolve mudar as sequências de respiração e a capacidade dos pulmões. Então, assim podemos decidir como essa energia se libera e rompe seus limites, permitindo que a alma saia. Isso ocorre porque o cérebro e os pulmões são alinhados de uma maneira especial para isso, pois cada um tem duas metades. A mesma energia que alimenta a alma por meio dos pulmões também controla a liberdade da alma. Os pulmões ficam acima do sistema de digestão e interagem com as energias dos alimentos do estado da matéria que passam por eles. A longo prazo, os alimentos que ingerimos desempenham um papel muito pequeno na transferência de energia para a elevação da alma, exceto quando são transferidos para o sangue, e em muitos casos traz isso para baixo. O sistema respiratório do homem atrai, eleva e controla o sonho e a liberação e expansão da alma do homem. O sistema respiratório desempenha um papel maior do que o sistema digestivo na extração de energia do universo para a alma. A fisicalidade do homem tem mantido a alma do homem prisioneira por meio do que ela consome no estado de matéria deste planeta. No futuro, o homem viverá somente por meio do ciclo respiratório e isso criará energia suficiente para a alma do homem sobreviver. A alma terá a capacidade e o poder de absorver todas as suas necessidades energéticas. E o homem será encapsulado na alma. Nesse momento, ele será capaz de transmutar. É isso que fazemos com vocês, quando por meio dos sistemas, vocês sentem que voaram para algum lugar. O primeiro sistema de voo foi feito na Universidade Sharif de Teherã. Quando o sistema decolou do chão, eu pulei sobre ele para tentar forçá-lo a descer pela gravidade, mas o sistema explodiu o próprio fundo dele. Forçamos a emoção do sistema para liberar energia na parte inferior. A discussão então se voltou para o que fazer em seguida, já que agora tínhamos conseguido voar usando os campos magnéticos do plasma sem queimar combustível. Ok, podemos voar, mas o que faremos quando chegarmos à Lua? Não podemos vestir uma roupa de macaco e andar por lá. O que faremos em seguida? Como alimentaremos o homem no espaço? Não há prazer em ir à Lua se tivermos de permanecer em outra prisão com as roupas do homem. O próximo passo foi que nos últimos 15 anos estivemos desenvolvendo tecnologias para alimentação, medicina, agricultura e energia. E agora podemos colocar um fone de ouvido e não ter Alzheimer, ou usar a energia de gás para não ter que comer. Esse é o lado auxiliar da nova tecnologia para complementar a parte de elevação e movimento e para ter o que é necessário para existir no espaço. Os buscadores de conhecimento nos ajudaram a desenvolver os voos, vindo a Lins para fazer testes e cultivando sementes e vindo às sessões de voo mensal para ver como sua alma pode se expandir e tudo mais. Com tudo isso, obtivemos o conhecimento e completamos a tecnologia. Mas agora vocês têm outro dilema. Seu dilema começa hoje, neste ensinamento. E esse dilema não pode ser respondido por ninguém além de você mesmo. Ensinamos a vocês o mesmo que ensinamos à Universidade Sharif de Teherã em 2008. Mostramos como voar usando a dimensão de sua alma e encapsular a fisicalidade com ela. Você poderia ir para o planeta Zeus, Marte ou a Lua. A próxima etapa é converter de volta para a fisicalidade de acordo com o tempo, o local, a posição no espaço e todos os campos. É agora que seu problema começa. O que você faz em seguida? Na Terra, você usa as energias do ar para convertê-las em sementes para absorver a energia do universo. Na Lua, você não terá boca e não haverá comida para comer nem ar para respirar. Como você se conecta à sua alma e a eleva? O que fazer se, por engano, você se tornar uma pedra? Ou se quiser ser uma criatura que se movimenta? Ou se disser que não gosta de lá e quiser voltar para a Terra? Para fazer essa mudança, você precisa de energia e conexão. Como você absorve a energia dos campos universais agora que não terá uma boca para comer ou um nariz para respirar e criar assim uma semente para elevar a alma? Se você se tornar uma pedra, talvez tenha que ficar lá por 1 milhão de anos antes de absorver força de campo suficiente para se elevar o suficiente para você voltar à Terra. E talvez, quando você voltar à Terra, um meteoro a tenha atingido e ela não exista mais. Ou os israelenses tenham se apoderado da sua casa e a tenham explodido até a inexistência dela. O dilema agora é como alimentar sua alma no espaço. Qual é o segredo para alimentar sua alma? Qual é o método para poder ser funcional como um ser, uma vez que você chegue ao seu novo destino por meio da dimensão dos campos do universo, na força do plasma da alma do homem? Há um belo ditado no Irã que diz: Como você segura o burro para poder selá-lo e depois colocar uma carga nele? Como carregamos nossa alma, que chega à Lua, e a tornamos perfeitamente funcional lá? Quando transmutamos, isso significa que queremos assumir a forma, o tempo e o lugar da Lua. Só que dessa vez não haverá boca, nariz ou qualquer outra coisa. Então, como absorveremos energia para sustentar a nossa existência na Lua? Daremos e receberemos campos, mas se dermos um pouco demais, o plasma poderá se abrir. Será como colocar um cubo de açúcar em um chá quente. Ele se dissolverá. Como mantemos a integridade de nossa alma para que ela se mantenha em sua existência? Tenho certeza de que muitos de vocês já encontraram a resposta ou sabem ela. Se não souberem, qual é a sua opção? Há duas maneiras. Primeiro, você pode criar essa semente que permite que a alma esteja sempre no comando de si mesma e não permite que ela se desintegre ou se torne, por exemplo, uma pedra que fica lá por milhões de anos. Da próxima vez que você olhar para uma foto da Lua e vir uma grande rocha lá, faça a si mesmo uma pergunta só para se divertir. De quem é a alma dessa pedra? A pessoa esqueceu ou não soube como se transformar novamente. Então, ela tem que ficar lá por bilhões de anos. Talvez fosse a alma do seu tataravô. Ele atingiu a Lua por engano e não conseguiu se converter de volta. Há uma diferença entre um homem que tem controle sobre suas emoções e é um viajante e tem o conhecimento da transmutação com sua alma, comparado a um que não tem e transmuta cegamente por causa da morte, por exemplo. Se você transmutar sem ter o conhecimento correto, sua alma pode acabar como poeira cósmica e você não conseguirá se transformar novamente. Ou você pode até esquecer como fazer isso. Esse foi o dilema que tivemos em 2008. O que fazer em seguida? Naquela época, os cientistas não tinham esse tipo de conhecimento, nem mesmo para saber que poderiam ficar presos em algum lugar no espaço. Agora ensinamos que você pode colocar uma pequena semente em si mesmo para que sua alma assim possa extrair energia do ambiente para manter a vida. Você precisa aprender a criar um canal para atrair os campos do ambiente no espaço para sobreviver. Como eu disse, há duas maneiras. Uma é por meio da emoção do homem, e a outra é por meio da emoção da alma, boa e ruim. O ethos de Mitra é pensar, falar e fazer o bem. Então criaremos emoções que circulam os campos e isso se torna uma semente para atrair os campos do universo e permitir que a alma se transmute. Isso não é o mesmo que quando a alma é liberada na morte, pois nesse caso não há conexão. Entretanto, quando nos transmutamos conscientemente, a história é diferente. Levaremos embutida em nós a alma da fisicalidade, e esse é o segredo do sucesso. Na tecnologia nuclear, temos algo onde podemos criar um átomo fundamental. No plasma, é o plasma fundamental inicial. Nos livros, eles escreveram que a semente fica no centro, e então temos a fissão e o átomo básico, que chamamos de hidrogênio. Nosso trabalho é usar a alma da fisicalidade fora ou dentro e criar um ambiente em que a alma da fisicalidade se torne tão fina que incorpore a alma. Nessa interação, obteremos o padrão inverso. E com a inércia da interação dos dois, criaremos nossa manifestação da fisicalidade para sustentar a vida. Sustentaremos a existência da alma do homem. Nesse processo, temos de manter sempre as emoções da fisicalidade, da alma da fisicalidade, da alma do homem funcionais e em conexão umas com as outras, mas elas têm que entender que também são separadas umas das outras. Elas precisam entender o seu poder. Um adendo aqui, meu entendimento é que se antes da morte você se tornar consciente e souber como transmutar, então você pode se tornar um viajante do universo por seu próprio desejo. No entanto, se você passar pela separação das almas e pelo processo normal de morte, você não estará consciente, e a alma assumirá sua posição no universo de acordo com a força do campo que reuniu enquanto estava na fisicalidade humana, e se tornará assim uma semente para uma estrela, poeira cósmica ou o que quer que seja, e permanecerá lá por bilhões de anos, até que se torne novamente uma semente para um novo ciclo. Há uma diferença no conhecimento atual do homem sobre sua alma e quando sua alma pode se transmutar. Quando você morre no mundo físico, sua alma é liberada e a força do campo dela dita para onde irá e pronto. Não tem voz ativa, assim dessa forma. Você pode acabar na galáxia tal e tal. Talvez haja uma área em que os campos estejam se reunindo para formar uma nova estrela. E esse será o início de seu novo ciclo após sua vida na Terra. Mas você não terá escolha. De certa forma, você assinou sua sentença com seu comportamento enquanto vivia a vida como humano aqui. Isso dependerá da força do campo que você reuniu enquanto você estava vivo. A maneira como você vive sua vida ditará a posição que você terá no universo. De certa forma, essa é sua sentença de prisão pelo resto do tempo de existência de sua alma. Nesse caminho, não há emoções e não há ciclo com a alma da fisicalidade, porque ela se foi, ela se separou da morte e foi deixada para trás. Mas com a transmutação é diferente. Depende da força de sua emoção, e você tem a opção de escolher. É interessante porque isso soa como a história de céu e inferno das religiões, mas eles a distorceram e a usaram para escravizar o homem. Com esse conhecimento, entendemos que o que fazemos na fisicalidade definitivamente importa. É extremamente importante como vivemos nossa vida. Ao seguir o ethos de Mitra, podemos nos tornar senhores de nossa vida em vez de escravos. Mas, de certa forma, tudo isso é para servir ao Criador e à criação, que, em essência, é o nosso próprio ser, a nossa própria alma. Ler isso cria uma inquietação para realmente estarmos conscientes de como estamos vivendo as nossas vidas. Agora podemos nos tornar passageiros do espaço e no controle do ciclo do homem, assim. Fazemos isso com a dimensão da alma e a força dos campos que reunimos, Se nos tornarmos tão puros na força do campo, poderemos até mesmo alcançar a alma do Criador. Agora, seu dilema está apenas começando. Em novembro, começaremos a ensinar a vocês como ver a luz. Tente estabelecer a cor da luz, ou talvez você não veja nenhuma luz. No entanto, os campos de energia da transmutação estão lá. Você precisa decidir se vai ou não transferir a emoção da alma da fisicalidade entre suas mãos, para que, em conexão entre as duas, a alma do homem e a alma da fisicalidade, você decida para onde quer voar. Na condição física, a energia de sua fisicalidade é ditada pelos líquidos e gases em seu estômago e pela linfa que você cria. Na dimensão da alma, na transmutação dela, você só lida com os campos, porque não haverá alimento para comer nem ar para respirar de onde tirar energia. É por isso que venho lhe dizendo há tanto tempo para ignorar a fisicalidade do Magrave e olhar para a transformação de campo dele, olhar para o que ele cria como força do campo. Um dia os buscadores de conhecimento construirão esses Magraves e os usarão para o transporte de suas fisicalidades. Isso acontecerá quando vocês entenderem as interações de campo do sistema. Quando vocês buscaram a economia na conta de luz, vocês na verdade descontaram sua própria vida, porque seguiram o caminho da condição material. Se vocês entendem os campos, então vocês decidem quais campos de energia querem retirar do ambiente da existência da alma para obter o que precisam para a emoção do conforto e do prazer da existência do tempo, lugar e posição para onde vocês vão. Vocês podem se manifestar lá ou pelo menos desfrutar da força do campo do ambiente. Vocês não precisam se tornar marcianos para desfrutar de Marte. Vocês podem permanecer na dimensão dos campos desse lugar e absorver a energia de Marte. Vocês podem se tornar uma entidade não física e tangível, como um plasma da existência nesse ambiente. Vemos esse tipo de ser na atmosfera superior da Terra. Se eles conseguem fazer isso, então nós também devemos ser capazes de existir em qualquer lugar do universo sem nos darmos uma dimensão de fisicalidade. Todo o trabalho com os gães e o aprendizado de como usá-los para a saúde, alimentação e o resto foi para nos ajudar a aprender a viajar com a alma do homem e embutir a alma da fisicalidade como um plasma dentro dela. Então aprendemos a usar esses dois plasmas para nos manifestarmos na forma de uma entidade, ou permanecermos como campos, em qualquer lugar do universo. A única maneira de fazer com que esses dois plasmas trabalhem juntos é por meio das emoções, e nada mais. Temos que chegar ao ponto em que uma alma não minta para a outra para melhorar sua própria existência. E uma alma, por meio de sua emoção, tem que cuidar de ambas as almas e seguir o ethos de pensar, falar e fazer o bem e não mentir. Agora vocês entendem para onde os ensinamentos estão indo e ganhando força, para que possamos existir em todas as dimensões. Quando nos livramos da roupa do macaco, temos que saber como alimentar o macaco. Se o macaco fizer um buraco em seu traje espacial, ele estará acabado. Portanto, precisamos aprender a viajar na dimensão da alma. Mas ainda assim, poderíamos usar o traje de macaco se quiséssemos, pois seremos capazes de sobreviver em qualquer dimensão. Hoje, para se divertir, as pessoas sobem ao céu em um avião e descem de paraquedas de volta à Terra. Podemos aprender a fazer isso no espaço. Mudar da fisicalidade para a dimensão da alma é como saltar no espaço. A fisicalidade terá de se converter instantaneamente na dimensão da alma para sobreviver à transição. E se pudéssemos aprender a saltar de paraquedas no espaço e ao mesmo tempo aparecer onde quisermos, como aparecer na mesa de nossa mãe para o almoço? Não precisamos usar um paraquedas. Em vez disso, só precisamos entender como trabalhar com a alma quando a alma da fisicalidade estiver dentro dela. Podemos criar uma dimensão que nos permita criar os campos gravitacionais da Terra. Então podemos absorver a força do campo para a nossa alma e a emoção da presença, da posição, do tempo e do espaço. Os buscadores de conhecimento vieram para o sistema e expandiram suas almas e acabaram na Lua. Agora, como nos alimentamos na Lua? Como saltamos das naves espaciais para o espaço? É como a primeira respiração ao sair do útero da mãe. Passamos de um ambiente líquido para um ambiente de ar. E sobrevivemos porque aprendemos a absorver a energia por meio da primeira respiração e a converter os campos do ar para alimentar a alma. Que choro nossa alma fará quando transmutarmos da fisicalidade para a dimensão da alma do homem? Choraremos quando voltarmos da fisicalidade para a alma? Vimos que aqueles que viajam da alma para a fisicalidade choram de fato. Eles têm a emoção das lágrimas, mas não vemos nenhuma lágrima. A emoção é tão real que lhes dá a sensação da umidade das lágrimas, mas não há nada lá. Isso também acontece com as unidades da cabeça. Vamos nos divertir com isso nas conferências de Londres. Vocês precisam se divertir com isso. Vocês precisam entender como é divertido saltar sem paraquedas para as profundezas do universo, onde vocês usam a força dos campos de energia dentro de vocês. Vocês aprendem a confiar e a entender a si mesmos e o trabalho do universo. Agora vocês entendem o que vieram aprender aqui hoje. Vocês têm que resolver seu próprio dilema se quiserem ser passageiros do universo. Vocês não podem ir para o espaço, saltar e dizer: cometi um erro. Não haverá ar para respirar, portanto, vocês não podem cometer nenhum erro. Mas será que o corpo de vocês mudaria automaticamente para essa posição? A sessão de voo de novembro será o início do ciclo de ensinamentos para que vocês aprendam a se alimentar no espaço. Primeiro vocês farão a luz entre suas mãos. Vocês terão de ser capazes de manter a integridade da alma do homem e da alma da fisicalidade juntas, de modo que vocês possam se converter em qualquer lugar do espaço. Quando vocês conseguirem isso, o seu segundo dilema começará. Como vocês levarão os seus entes queridos para o espaço com vocês, para que vocês não fiquem sozinhos lá? Se vocês forem sozinhos, ficarão loucos depois de uma ou duas semanas. Como vocês se sintonizam com a força do campo de seu amante, filho, avó, cachorro ou da árvore de que gostam? Sabendo que todos eles têm o mesmo denominador comum. Mas o primeiro mandamento é: não roubarás. Vocês não podem forçar ou roubar essas almas para que venham com vocês. Na dimensão da alma, vocês não podem fazer isso. Cada homem dirige seu próprio carro. Aqueles que vêm com vocês têm que escolher fazer isso livremente. O primeiro passo no processo real de transmutação é criar a luz. É para lá que os ensinamentos estão se dirigindo. Espero que hoje eu tenha lhe trazido uma nova e bela dor de cabeça, onde o homem aprende a transmutar e não a morrer e acabar como poeira cósmica em algum lugar do universo. Hoje eu fiz com que vocês começassem a pensar em como converter a energia para alimentar a alma. Para atrair as energias do universo, primeiro vocês criam as sementes por meio dos alimentos que ingerem e do ar que respiram. Essas sementes são produzidas em seu corpo por meio da conversão de energia. Agora vocês entendem como a respiração alimenta a alma. É a semente que atrai mais campos do espaço. É assim que vocês alimentarão sua alma no espaço. O verdadeiro ciclo da vida começa quando o homem aprende sobre a transmutação de sua própria alma e, em seguida, aprende a sobreviver em qualquer dimensão que se encontre. Espero que aqueles de vocês que entenderam saibam como transmutar e como alimentar sua alma no momento e no lugar em que chegarem, para que possam assim sobreviver lá e não morrer. Compartilhei com vocês alguns dos conhecimentos mais profundos da criação, isto é, se vocês entenderam. Caso contrário, continua sendo aquele Magrave. A fonte da juventude são, na verdade, as sementes que alimentam a alma do homem dentro do corpo. Mas vocês ainda não a encontraram. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápida do Workshop 510. Os buscadores de conhecimento devem continuar a convidar seus embaixadores e líderes para a Conferência de Londres. Começamos a receber confirmação de várias embaixadas de que enviarão seus embaixadores, adidos ou outras pessoas. A bola começou a rolar. Por favor, continuem enviando esses convites a todas as embaixadas. Não parem, até que vejamos quantos podemos trazer. Em suas cartas, convide também os adidos de ciência, energia, agricultura e saúde para o seu embaixador. Agora estamos tentando manter isso bem limitado. Originalmente, tínhamos como meta cerca de 500, mas estamos buscando apenas cerca de 300 com os embaixadores. Isso se deve ao fato de que algo aconteceu nos últimos dias que mudou o curso do trabalho da Fundação Cash. É algo em um nível muito alto e uma mudança muito grande para a Fundação Cash. Por esse motivo, agora preferimos manter a conferência apenas em nível de embaixadores. Mas ainda podemos acrescentar mais buscadores de conhecimento. Queremos ter uma proporção perfeita para uma apresentação muito poderosa. Também temos funcionários de um governo que confirmarão a tecnologia da Fundação Cash para os outros embaixadores. Estamos caminhando para essa bela configuração. Lembre-se, este é o ponto em que a humanidade mudará. Você entenderá exatamente por que e como. Temos autoridades especialmente nomeadas por um governo que abrirão as portas e trarão a mudança. Eles estão chegando, e isso não pode ser impedido. No evento de Manchester, eu os coloquei em um hotel que me trouxe muitas lembranças. Quando eu era empresário, passei muito tempo nesse hotel. Milhões de euros ou libras passaram por mim e tomaram forma como negócios, perdas e ganhos ou qualquer outra coisa. Trouxe essa essência para os buscadores de conhecimento, pois essa é a minha cidade, onde morei quando era adolescente. Aprendi sobre a vida aqui, sobre me apaixonar e tudo mais. Eu me apaixonei e me tornei pai em Manchester e tudo mais. O mesmo acontece com a pré-conferência de Londres, que começa em 6 de novembro e vai até o dia 10. Também deve ser uma bela lembrança. Em Londres eu os levarei de volta aos mesmos lugares e condições, mas de forma muito mais profunda em relação à ciência do homem. Contamos com a colaboração do diretor do Queen Mary College da Universidade de Londres e da equipe do Queen Mary College para organizar um seminário de ensino único que nunca foi realizado dessa forma na história do Queen Mary College. Vocês se sentarão em algumas das salas de aula em que eu me sentava quando era estudante lá. E vocês caminharão pelos corredores e prédios onde eu recebi aulas. Na verdade, vocês se tornarão buscadores de conhecimento nessas salas de aula, mas de uma maneira muito diferente. De certa forma, vocês voltarão à universidade. Queremos manter o número de participantes pequeno para isso. Faremos parte do Queen Mary para essa conferência. O Queen Mary College é o local onde nasceu a tecnologia do plasma nuclear. Vocês podem se juntar a nós na universidade, mas desta vez aprenderão a ciência da verdade sobre viajar pelos campos e sobreviver nos campos do espaço e do tempo. Agradeço ao escritório do diretor e àqueles que tornaram esse sonho realidade. Vocês viverão a vida de um estudante como um homem, mas aprenderão o conhecimento da tecnologia espacial. No sábado à noite, uma pessoa virá de avião especialmente para estar presente na reunião de embaixadores em Londres. Ele não é um embaixador, mas tem influência para mudar o rumo desse encontro. Portanto, agora você tem um conjunto completo. Mantivemos o silêncio o máximo possível, mas agora vamos informá-lo sobre a conferência no Queen Mary College. Desta vez, o que aprendemos em uma semana leva 3 anos para os alunos normais e depois eles obtêm um diploma. Por favor, não parem de enviar mensagens para todas as embaixadas. Nas décadas de 70 e 90, fazemos caminhadas pela paz, mas desta vez, as conversações de paz são feitas pela internet. Cabe a vocês incentivar seus governos e cientistas a participar e fazer parte dessa mudança. Espero que tenhamos o prazer de ver o adido iraniano. Convidamos os israelenses e os belgas, mas estranhamente não conseguimos encontrar o e-mail certo para convidar o embaixador dos Estados Unidos. Ele está bem escondido. Se você conseguir acesso ao embaixador americano, convide-o e nós faremos a nossa parte. Não esperamos mais de 300 pessoas porque o cenário mudou. Cheguei de Pequim e trazemos uma mensagem enorme, não só da China, mas de outras posições e tempos, que trará a mudança. A união de forças com as nações para trazer a paz está rendendo enormes dividendos para a Fundação Cash. Muitos de vocês me perguntaram sobre a posição na Palestina. Na semana passada, pedimos aos iranianos que dessem refúgio aos palestinos e não entrassem em guerra e não falassem em atacar e destruir. Nossos oficiais confirmaram que eles pararam com isso. Os iranianos mudaram sua posição nas últimas 2 semanas. Agora eles dizem que não querem guerra ou qualquer conflito com os americanos. Manteremos o mesmo plano. O Irã não entrará em nenhuma guerra. Os iranianos ofereceram ajuda aos estudantes palestinos para que terminassem seus estudos no Irã. Mas nos restos palestinos que estão sendo prejudicados no momento também. Algo interessante é que o Senado dos Estados Unidos diz: como é que as armas e as coisas que demos à Ucrânia estão aparecendo nas mãos do Hamas e do resto agora? Se você se lembra, explicamos exatamente como os israelenses apoiaram Hamas para iniciar essa guerra. Vimos que diferentes alianças foram criadas. Agora os israelenses querem que os egípcios cedam parte do deserto do Sinai aos palestinos, e então Israel quer assumir o controle de toda a faixa de Gaza. Mas há um jogo maior em andamento no setor de petróleo e gás nisso. Eles estão pedindo aos britânicos que assumam o controle, o que significa que estão planejando vender a faixa de Gaza para a British Petroleum e o resto disso. Essa é uma das maiores reservas de petróleo e gás. Agora você vê como as mãos deles estão sendo abertas agora. Estamos vendo que tudo está tomando forma do jeito que tem que ser. Há uma coisa com a qual os americanos e israelenses não contavam. É que agora o Irã também está em posição de ter os mesmos mísseis hipersônicos avançados que os russos e os chineses. Os Estados Unidos acreditam que os obterão até 2027. Porém, meu maior temor foi transmitido pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã, quando eles disseram que tem muitas armas secretas que os israelenses não conhecem. Eles provaram apenas uma das mais simples. Esses foguetes podem chegar a Tel Aviv em menos de 10 minutos. Estima-se que eles terão 100 mil mísseis apontados para Tel Aviv. Espero que não cheguemos a esse ponto. Nós aconselhamos que isso não deve acontecer. Mas se o pior acontecer, esse será o começo do fim da superioridade americana. As coisas estão tomando forma de uma maneira muito ruim, mas também está tomando forma de uma maneira muito boa, e aqueles que estão pressionando pela paz ganharão a paz. Esperamos que a tecnologia possa desviar essa situação. No momento, os iranianos nos prometeram que não se envolverão nessa guerra. E eles também sabem como a armadilha estava sendo preparada para eles. Mantemos a mesma posição agora. Ao fundo, ouvimos que todas as nações expulsarão os embaixadores judeus de volta para Israel. Essa é uma possibilidade muito grande, com exceção da Europa. Isso se tornará uma bagunça maior do que se pensava. Mas sabemos o resultado, que trará paz eterna. São as últimas escaramuças entre as religiões. Mas veremos o que vai acontecer e como isso vai tomar forma. A sua alma pode trazer mudanças para a sua fisicalidade, e nossa alma pode trazer mudanças para a humanidade. Sabemos e entendemos a totalidade de como as coisas tomarão forma. Nessa parte do workshop, o Rick disse que alguns buscadores de conhecimento estão duvidando que o Sr. Cash tenha ido ao Queen Mary College porque eles não têm mais um reator nuclear e eles retiraram as informações antigas do site deles. Então, Rick mostrou alguns documentos sobre licenciamento do Queen Mary College para um pequeno reator nuclear de 10 kW no centro de Londres, na década de 60. Ele foi desativado posteriormente. O Sr. Cash fez alguns comentários sobre a lembrança do passado quando ele era estudante na Queen Mary College. O reator foi transferido para o Westerham. A tecnologia nuclear britânica está muito mais avançada atualmente. Eles não ensinam os primeiros graduados, eles vão diretamente para o doutorado e para a pesquisa. Naquela época, eles não conheciam a radiação nuclear e achavam que era seguro colocá-la no centro da cidade. No programa americano em Los Alamos, eles costumavam armazenar materiais radioativos perigosos em tambores onde todos passavam por ali. Agora, com a nova tecnologia que desenvolvemos, podemos esvaziar esses reatores nucleares do material em um local remoto. Pode ser até mesmo a centenas de quilômetros de distância. Podemos literalmente esvaziá-los. podemos extrair material nuclear de lugares como Fukushima e não precisaremos conviver com a contaminação por centenas e milhares de anos. Essa parte da tecnologia será concluída em cerca de 2 anos. Nós testamos isso de diferentes maneiras. Podemos esgotar os reatores nucleares em fuga em um local remoto. E podemos esvaziar ogivas nucleares. Isso é importante porque o tratado nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos foi desratificado recentemente. Eles não participarão mais do controle de armas nucleares. E a situação está piorando nesse sentido, devido aos problemas na Ucrânia. Os americanos estão pagando enormes quantias de dinheiro aos russos para desativar cada ogiva nuclear até um nível seguro. Não se trata apenas de retirar o material, é preciso descontaminá-lo também. Desenvolvemos uma tecnologia em que deixamos o foguete no silo, mas extraímos o material nuclear da ogiva. Assim, podemos usar esse material em aplicações pacíficas para viagens espaciais. Estamos nos aproximando um pouco mais da desmilitarização de muitas dessas zonas. Pergunta ao Sr. Cash. Nossos livros científicos terão de ser reescritos e as novas leis do universo e da ciência terão de ser ensinadas, bem como a implementação da ciência e tecnologia do plasma, correto? Sr. Cash responde. Seria arrogante dizer que somos o tudo e o fim de tudo com a nova ciência. Em vez disso, devemos pensar nisso como estarmos acrescentando e ampliando o conhecimento atual. Não estamos reescrevendo os livros, estamos acrescentando aos livros e ao conhecimento. Vamos ver como isso tomará forma. Não podemos separar o novo conhecimento do que aprendemos antes, porque sempre teremos de voltar a ele quando mudarmos para a dimensão da fisicalidade. Então, precisaremos do conhecimento do estado da matéria para viver nessa dimensão. Precisamos de ambos os conhecimentos, o do plasma e o do estado da matéria. Temos que manter o conhecimento atual. Pergunta ao Sr. Cash. Nos últimos dias tivemos uma discussão acalorada, mas inconclusiva, sobre uma questão no grupo de estudo chinês do Plasma Cash. A questão é se nós, que vivemos do outro lado do globo, em relação ao que está acontecendo na Palestina, também temos alguma responsabilidade pelo que está acontecendo lá. Um lado acredita que não temos responsabilidade e que a responsabilidade recai exclusivamente sobre os planejadores e executores da guerra. Tudo o que temos que fazer é orar pela paz mundial. O outro lado acredita que há alguma responsabilidade e que a implementação dessa responsabilidade é principalmente olhar para si mesmo e ver se ele tem a mentalidade de prejudicar os outros, tentar elevar sua alma e então influenciar as pessoas ao seu redor para alcançar a paz. Você pode nos ajudar a fornecer alguma orientação? Sr. Cash responde. Essa é uma pergunta muito ampla e requer uma resposta ampla também. Você pode considerar tudo isso junto. Não se trata de uma coisa ou outra. Você pode elevar a alma daqueles que estão nessa situação e lutando nela, e você pode fazer todo tipo de coisa. Não se trata mais de isso ou aquilo funcionar. Ou podemos fazer isso ou aquilo. Você pode orar e influenciar outras pessoas do outro lado do mundo ou de outro universo. Não há limitação de tempo, espaço e posição quando se trata da força da alma. E tudo depende de qual é o desejo, o que você quer fazer e qual é o seu objetivo para alcançá-lo e como isso mudaria. Talvez o homem venha a entender essa situação nos próximos anos. Temos que perceber que o que estamos vendo na Ucrânia e em Gaza se deve às religiões. É o último chute das religiões antes de morrerem. Não importa se são cristãos, judeus ou muçulmanos. A Rússia foi colocada em jogo em ambos os lados. Eles trouxeram os iranianos para trabalhar entre os cristãos e os árabes e os americanos entre os judeus e os cristãos. Por que todas essas pessoas lutam por um pedaço de terra por sentimentalismo de alguém que esteve lá ou foi enviado para cá, seja Moisés, Cristo, Maomé ou qualquer outro? É como se alguém tentasse se livrar dos judeus e então chamamos isso de holocausto. Ou se você tentar se livrar de alguns muçulmanos, você chama isso de faixa de Gaza. E os cristãos, que lutam entre si, e você chama de guerra da Ucrânia. Mas se tentarmos desencorajá-los, Eles dirão que é outra pessoa que está fazendo algo contra nós. Somente quando eles próprios se desanimarem é que gradualmente isso terá um fim. O mundo está se preparando para a manifestação do Met, o Messias, e o velho tem que diminuir e se demolir para que isso aconteça. O Met significa que o homem compreende sua própria alma. Não se trata de uma pessoa. E estamos chegando a esse ponto. Quando pessoas como Ayatolás, rabinos e papas entenderem sua verdadeira posição, eles colocarão seus turbantes, chapéus e tudo mais no chão e se afastarão. Se você observar a história dos líderes religiosos, eles lutam entre si pelo poder e matam uns aos outros. Por exemplo, quando Ayatollah Khamenei chegou ao poder, ele matou todas as pessoas que o ajudaram e não apenas os partidários do Shah. Os Ayatollahs chegaram a matar seus próprios filhos para permanecer no poder. Vemos a mesma coisa no Vaticano. Todos estão se matando uns aos outros dentro da cidade do Vaticano. Vemos o mesmo com os judeus e eles fazem isso da pior maneira possível. Portanto, as instituições religiosas estão apodrecendo por dentro. Quando a manifestação do Mete, o Messias, chegar, é o reconhecimento da alma do homem. Então veremos a mudança. Então entenderemos como podemos elevar a alma dos outros e como essas coisas não acontecerão. É o momento de Mete, o Messias, vir. Mas esse Messias está dentro de cada homem. Não é um homem que virá. Todos nós chegaremos a um ponto em que não aceitaremos nenhum desses ayatolás ou papas e seremos iluminados para a verdade. Os campos podem ser elevados remotamente e até mesmo de qualquer lugar do universo. Você não precisa estar na Terra. Mesmo que o próprio Deus apareça e diga "Eu sou Deus" e mostre tudo o que deve ser mostrado, os ayatolás negarão. Porque se eles aceitarem o que veem e sentem, não poderão roubar e matar por isso. Os rabinos e os papas farão o mesmo. Portanto, enquanto essas pessoas religiosas existirem, o Messias nunca virá, porque ele não será aceito. Se você acreditar e entender o trabalho da alma dentro de si mesmo, você se afastará dessas pessoas e não haverá ninguém para apoiá-las. Esse é o trabalho dos buscadores de conhecimento. Iluminar as almas dos outros e, por meio da iluminação, ele se afasta dessas coisas. Na história de Hitler, ele matou todos aqueles que o apoiavam ou que eram uma ameaça em potencial. Isso foi chamado de Noite das Mil Facas. Ele matou milhares de pessoas que ele usava física e sexualmente no exército alemão em uma noite. Fizeram o mesmo na Revolução Iraniana, quando mataram centenas de mulás na mesma noite. Vemos o mesmo na história do judaísmo e do cristianismo. Portanto, o melhor a fazer é encontrar o Messias dentro de si mesmo e não seguir nenhuma dessas pessoas. Pergunta para o Sr. Cash: a sua alma pode falar com você usando palavras? O Sr. Cash responde: sim, presumo que sim. Se essa é a única maneira de você se comunicar. Depende do que você aceita, se quer vê-la como uma luz, uma imagem, ouvir uma voz ou senti-la como um toque. Tudo depende daquilo em que você acredita e de como deseja aceitar. No ensinamento da semana passada, eu disse: apaixonar-se pode ser no nível da fisicalidade, e amar, apenas por amar alguém, é por meio da alma. Essa é a diferença entre o amor na dimensão da alma da fisicalidade e na alma do homem, mesmo que você esteja amando o mesmo objeto. Aqui, um outro buscador de conhecimento disse que sua alma usa sinais com as mãos. O Sr. Cash riu disso. Ele disse que isso depende do fato de sermos mais físicos do que emocionais. Quando recebemos por meio das emoções, não precisamos ver. Se você precisa ver algo, então você realmente precisa de uma imagem na qual acreditar. O trabalho emocional é feito na parte de trás da cabeça, enquanto a dimensão física trabalha com a parte da frente do cérebro. Vemos isso em nossos sistemas. Para vender produtos da Fundação Cash, você precisa obter a certificação do Conselho de Certificação de seu governo nacional. A Fundação Cash não pode fazer isso por você. Depois você faz acordos com a Fundação Cash para vender os produtos. Essa situação está ocorrendo agora em um dos países com os quais estamos trabalhando, onde antes eles não estavam muito interessados quando as pessoas copiavam os produtos da Fundação Cash, mas agora que estão envolvidos, eles não querem que outros copiem, porque todos os benefícios vêm para o governo. Está se tornando um conflito direto com os governos e suas receitas, patentes e tudo mais. E você verá que as patentes são inúteis. Não consuma os GANs em seu corpo. Nunca toque ou beba os GANs. Nunca, jamais. A água de GANs é um jogo de bola diferente. Você nunca deve tocar em coisas de alta energia como GANs. Aqui o Sr. Cash comparou isso a tocar em água fervente. Não é que a água de GANs vai queimar, mas sim a força do campo. Os GANs liberam muita energia no corpo, então podem ocorrer problemas. A transferência de energia é tão alta que a alma e a fisicalidade não precisam dela, e é aí que você terá problemas. Tudo com moderação. Os GANs não devem ser bebidos nem colocados diretamente na pele. Para os embaixadores, mostraremos algumas tecnologias e dados que nunca foram vistos em público. Essas informações não sairão da conferência. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui eu vou uma pergunta sobre se servir incondicionalmente alimenta a nossa alma. Sr. Cash responde: Bem, a questão é que depende do que você chama de servir e como servimos. Mas presumo que sentar em um canto e rezar para elevar os outros não funcionará. O processo de elevação vem da sintonia com os outros, conectando-se com eles e sendo capaz de dar. Dois ímãs distantes um do outro estão conectados, mas não podem fazer com que o outro se mova. Para isso, é preciso aproximá-los um do outro até que a força do campo seja suficiente para que eles possam interagir e se influenciar mutuamente. O mesmo acontece com o homem. Você precisa mirar a alma. A equipe do Conselho Universal fez isso algumas vezes e se conectou com a alma dos líderes mundiais, e vimos as mudanças. Vocês precisam praticar o direcionamento dos campos diretamente, em todas as formas e formatos. Se vocês se lembrarem daquela época, o Sr. Cash havia pedido especificamente que as pessoas que tivessem conhecido pessoalmente qualquer um dos líderes mundiais ou religiosos fizessem parte da intenção. Isso lhes dá um vínculo direto com os campos magnéticos da alma que queríamos elevar. Não se trata de dar como estamos acostumados. É disponibilizar para que o outro pegue se precisar. Está lá para eles levarem e está lá para eles pegarem. A diferença entre eu mover um copo e você mover um copo é muito grande. Eu peço à alma do copo que, se ele se mover, elevará minha alma e me dará prazer. Eu gostaria de ver sua alma se mover. Então o copo se move. Que o Sr. Cash disse que não entendeu a pergunta sobre telecinese e ali, então ele seguiu em frente com o workshop. Para outro buscador de conhecimento, o Sr. Cash disse: Tente entender como você move o papel. É emocional ou fisicamente que você quer empurrá-lo, ou ele se move quando você usa suas emoções? Pergunta para o Sr. Cash. Como os ímãs interagem com o plasma? Sr. Cash responde: Com muita facilidade e muito. Isso ocorre porque o plasma tem uma força de campo de estado da matéria que combina com o ímã. Desenvolvemos uma tecnologia para fazer isso. Vemos o movimento dos ímãs por causa dos GANs. Há uma maneira de fazer isso e nós a usamos para fortalecer os campos. Na próxima quinta-feira nos juntaremos aos buscadores de conhecimento das salas de aula do Queen Mary College. Algumas pessoas nos dizem que essas conferências são muito caras. Sim, é caro realizá-las. E segundo nossas estimativas, o custo dobrou ou mais. Mas ainda estamos dando continuidade ao trabalho. Arcaremos com os custos e sobreviveremos, porque temos que levar essa posição até o fim com os governos. Depois, veremos até onde podemos levar a caneta da paz com a caneta das novas tecnologias. Se algum buscador de conhecimento quiser nos ajudar a carregar esse fardo de realizar essas conferências, será muito bem-vindo, pois está ficando pesado para nós. Vocês podem nos ajudar por meio de doações. Nós nos comprometemos com isso e temos que concluir o trabalho. Isso tem que ser feito. Não é para nós, como buscadores de conhecimento. em longo prazo, é para toda a raça humana. Eles disseram que o Messias virá e será uma terra de leite e mel. Mas vamos tentar ver quanto leite e mel você pode beber e comer, e se o Messias já chegou para você. O leite e o mel significam o conhecimento da criação, e não o leite da vaca e o mel das abelhas. Esse trabalho de paz precisa tomar forma. É um compromisso com uma vida inteira de trabalho e como usamos isso para elevar a alma de toda a humanidade e além. Muitas vezes eu disse que não viemos aqui para trazer uma nova escola ou um novo motor. Viemos para mudar toda a estrutura da sociedade para a humanidade e o restante da criação neste planeta, para que a matança pare e o último passo possa começar. Mas quando você cria seu primeiro filho da maneira errada, os outros também aprendem a seguir sua má conduta. E temos esse problema com Moisés, e vemos que seus amigos e seguidores ainda estão no mesmo caminho. E então essa doença foi transmitida aos outros filhos de Deus, como os cristãos e muçulmanos e o resto. Não podemos mudar isso completamente. Vocês têm que mudar a si mesmos, não nós mudando vocês. Muitos meninos e meninas judeus estão começando a se afastar de sua religião, porque não há mais nada lá nela e eles estão acabados. Em breve, será apenas um nome. Mas as pessoas terão cada vez mais compreensão, e o mesmo acontece com os outros. Vemos que os líderes religiosos não mudarão de tom, nem estão esperando que o Mete o entregue a ele, ou o que quer que seja. Se eles fizerem isso, então de quem eles roubarão e furtarão? Não encontraremos muitos Gorbachevs que renunciem para salvar e abrir a sua nação. Não veremos aiatolás, rabinos ou papas se afastando dizendo que o homem precisa amadurecer e encontrar seu próprio Messias dentro de si. Cabe ao homem amadurecer e se afastar de sua própria estupidez. O mesmo acontece com todos os animais. Os cães, os gatos e os leões ainda matam. O homem precisa criar uma força de campo que toque todos os seres do planeta para que não precisem matar. Mostraremos isso pela primeira vez na Conferência de Londres, com os embaixadores. Pela primeira vez mostraremos como podemos converter as coisas e mostraremos isso fisicamente, não apenas falaremos. Converteremos as coisas para que vocês ou os animais não precisem matar. Mesmo que isso signifique trabalhar com o governo para colocar as coisas em satélites para produzir a condição. Temos vídeos de nossos testes de como isso pode ser feito lindamente. As plantas não matam porque criam uma condição para trazer energia para si mesmas em um nível que possam absorvê-la. É no nível do aminoácido de sua criação. Chegamos a esse ponto. Mostraremos aos governos, por meio de seus embaixadores, que chegou a nova era em que o homem compreende sua própria criação, e cabe a eles fazer isso. Esse processo já foi iniciado e se tornará mais abrangente nas próximas semanas e na conferência em Londres. Ninguém será deixado intocado. Isso significa que todos os que entrarem em contato com o conhecimento da criação mudarão por causa disso. Espero que a primeira parte do ensinamento de hoje tenha trazido para vocês o que vocês precisam aprender e qual é o próximo passo em nosso trabalho para que vocês se tornem passageiros do universo e não percam a vida da alma. Porque vocês são responsáveis por isso e precisam ser capazes de colaborar e cooperar com isso. Temos que amadurecer até esse ponto. Se algum buscador de conhecimento puder ajudar a Fundação Cash financeiramente para cobrir os custos desta conferência, pois ela se tornou muito pesada para nós, depois de perdermos tanto, ficaremos muito agradecidos. Isso ajudará muito a Fundação a continuar com seu trabalho. Muito obrigado. Esse é o fim desse índice rápido do Workshop 510.